Hoje aconteceu algo incrível comigo e quero compartilhar com vocês. Sou apaixonado por chocolates meio amargo e, surpreendentemente, minha filha de 13 anos também adora. No entanto, aqui onde moramos, o chocolate de qualidade é extremamente caro, mas o destino me reservou algo especial para nós hoje. De manhã cedo, por pura coincidência, decidi fazer compras no supermercado. Enquanto percorria os corredores, meus olhos se fixaram em uma prateleira repleta de ovos de Páscoa em promoção. Os envelopes originais estavam amassados e pareciam ter sido danificados, como se estivesse sido preenchido com amendoins. Entretanto, algo me chamou a atenção. Aquela marca era conhecida por oferecer chocolates de alta qualidade. E, surpreendentemente, esses ovos de Páscoa estavam sendo vendidos por uma fração do preço normal. O motivo era simples. Eles estavam próximo à data de validade e precisavam ser retirados da prateleira. Decidi arriscar e comprei alguns ovos de Páscoa amassados. Ao chegar em casa, minha filha viu e perguntou: "Por que você comprou ovos de Páscoa tão amassado assim?" Com um sorriso no rosto, abri o pacote e peguei um pedacinho de chocolate, dizendo a ela: "Experimente." Ela provou o chocolate e seus olhos se iluminaram. "Uau! Que delícia, papai! Esse chocolate é incrível!" A moral dessa história, minha filha, é que nem sempre devemos julgar algo pela embalagem. É importante conhecer o que está por dentro. E assim juntos saboreamos o delicioso chocolate. E passamos um dia maravilhoso. Tenho certeza de que esse dia ficará marcado na memória dela.